Cidade é aqui. Ouça agora a Super Rádio Marajoara. Acesse grupomarajoara.com.br. 24 horas com você. Odonto Primos, clínica odontológica multidisciplinar. Serviços como clínico geral, implantes, tratamento de canal, odontopediatria, próteses dentárias, clareamentos e muito mais. Só Odonto Primos tem o diferencial que você merece. Aparelho em 48 horas, documentação facilitada e manutenção que cabe no seu orçamento. Agende sua avaliação no WhatsApp 980364453. Avenida Boulevard Castilho França, número 70, Campina. Siga no Instagram, @odontoprimos, ver o peso. Odonto Primos, seu sorriso mais completo. Super Rádio Marajoara, ZYI531, AM 1130 kHz, onda média, ZYG361, 4955 kHz, onda tropical. Online, grupomarajoara.com.br, emissora da rede Marajoara de Comunicação. Uma empresa do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo. Belém, Pará, Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência na Super Marajoara. Mais uma marca do Grupo Marajoara. Hashtag Eu Sigo a Líder. Na cabeça e no coração do povo. A próxima atração. No ar, Super Marajoara News. Os principais acontecimentos do estado do Pará com neutralidade e profissionalismo. Com opinião e foco nos principais temas do dia. A apresentação de Jimmy Knight. Fala, minha galera! Como é que tá? Tudo bem? Como é que foi a nossa manhã? Como é que foi a nossa madrugada, né? Porque sabe como é que é? A gente tá dentro da madrugada e a cidade não para, a Marajoara não para. A hora que você te liga aqui, olha aí, peraí, deixa anotar, anota youtube.com/supermarajoara, youtube.com/supermarajoara. Compartilha com a tua rapaziada, tá ok? Dá o cliquezinho lá. Faz a tua reclamação, né? Dá o teu jeito, meu irmãozão. Essa rádio aqui é toda sua. E você sabe que o Jimmy Knight, que é o secretário-geral da cidade, está à tua disposição, claro. Então, 991-60-1130, vamos falar de trânsito. Vamos começar de trânsito, tá? Que é algo importantíssimo. Eu passei a manhã inteira, saí de lá ainda agorinha. Vocês acreditam? Preso. Por quê? Porque eu tinha um monte de coisas para fazer, mas eu botei de lado, eu digo, não, eu vou ficar ligado nisso aqui. E eu descobri cada uma, vocês não têm a menor noção do que vem por aí. Vem muita coisa legal em termos de trânsito, mas está todo mundo ainda trabalhando, conversando. Eu tive a oportunidade de conversar com a nossa superintendente Ana Valéria, tal, que inclusive fiz o convite para ela. Ela vem aqui, eu quero que ela venha aqui na rádio. Por link, é maravilhoso. Mas eu quero que ela venha aqui, eu quero que ela sente aqui. Que é justamente pra gente conversar, bater um papo, levar uma ideia bem legal com ela, tá entendendo? E vocês participarem. Porque trânsito é espaço, trânsito é tempo. Tudo isso eu aprendi hoje. O espaço nas ruas. Só pra você ter uma ideia, eu tava conversando com, aliás, observando lá. Dois ônibus. Eles levam, por exemplo, 127 carros, levam 190 pessoas. E dois ônibus levam 190. Levam 190. O que é que você acha? Se reduzir esse espaço, se reduzir esse tempo, se reduzir essa quantidade de veículos no meio da rua, não vai ficar bem melhor pra gente viver? Mas, calma, peraí. Aí você vai dizer, Jim, o que é isso, né? Pô, quero sair com o meu carrinho. Então, por quê? Porque não tem um conforto dentro dos veículos. Os veículos são tudo sujo, desarrumado, avacalhado, cai porta, janela, cai tudo. Sai pneu. Mas só no inferno. E você vai trabalhar, o que é que acontece? Fica no meio do caminho. Tudo bem. Isso aí vai ser tudo resolvido com os BRTs. O BRT metropolitano, o BRT que faz a nossa capital aqui, né? Tudo bem, o metropolitano é uma coisa, tá? O BRT da capital aqui é outra história. Só para vocês terem uma ideia, Eu descobri que hoje, que o BRT metropolitano que vem desde lá de Marituba, Nanindeua, tem problemas com a sua estação. As estações que tem aí toda é da prefeitura. Entendeu? Ou seja, tem que haver uma conversa futura. Tem que haver uma conversa futura. Eu conversei sobre isso com a Ana Valéria, mas eu me reservei mais a situação do nosso transporte aqui, bem aqui. Entendeu como é que é? Esse transporte que tem uma licitação e ninguém quer participar. Por que que ninguém quer participar? Porque os caras querem 10 anos para poder ficar no comando do transporte urbano. E a prefeitura só quer dar 6. Por lei, é 6. Então vão mudar essa regra para poder melhorar a negociação com os permissionários. Com a rapaziada que ganhar a licitação, que futuramente, com toda certeza, ela vai acontecer. Ela vai acontecer, eu tenho certeza. Agora, claro, evidentemente que a gente tem que ter, né, um pouquinho de paciência, porque tem muita coisa para acontecer. Hoje eu estive na consulta pública, tá, que o governo do estado fez, chamou todos os prefeitos, todas as entidades. Aí eu até pergunto, porque todo dia eu estou batendo aqui numa tecla qual? Vamos se organizar, gente? Vamos se organizar? Olha, o poder público, ele é organizado. Quem é o poder público? Quem é que toma conta do poder público? Hã? Ah, isso mesmo. Vereadores, deputados estaduais, deputado federal, senadores e o governador. Falta um aí, né? Vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, governador e o presidente da República. Seis poderes, tudo organizadozinho. Você nem imagina como a gente trabalha tudo direitinho. Fantástico, maravilhoso. Mas os empresários também são todos organizados. Você já escutou falar em Sistema S? SESI, SENAI, SENAR e por aí por diante? Pois aquilo é tudo organizado. Ainda ganha não sei quantos milhões de reais por mês do governo federal para manter. E cobra a inscrição para certas modalidades. Como é que pode uma coisa dessa? E é uma entidade privada, público-privada, eles trabalham junto, mas o povo entra pelo cano. O crime se organizou. E onde é o quartel-general do crime? Dentro das cadeias. Mas isso aí é o seguinte, quem quiser embarcar nessa, embarca, estou falando aqui em sociedade civil organizada, e nós somos essa sociedade civil organizada. E o Jimmy Knight nada mais é do que o secretário-geral da cidade. Lá vou eu lá. Mas é lógico. Ai, que coisa gostosa. Mas é lógico. Sinceramente, é lógico. Não, é lógico, eu tenho que ir lá. É porque os outros veículos de imprensa, todos, inclusive o nosso aqui, incluindo o nosso aqui, né, só vai lá, faz a matéria e cai fora. Eu não, eu fico lá, aperto o bando, eu digo, eu converso. Hoje, só para vocês terem uma ideia, parei a nossa secretária, aliás, a nossa superintendente da CEMOB, conversei com ela, mostrei todos os vídeos que eu tinha sobre o problema lá do Augusto Montenegro. Eu tenho certeza que ela vai tirar aquela paradazinha dali. E que aquele povo que mora ali na Augusto Montenegro, que pega o ônibus ali naquela parada, vai compreender. Não vai ficar muito longe, eles vão antecipar. Eles não vão mudar depois da estação, eles vão mudar antes. Porque como está na área do lado da estação, todos os veículos que dobram, que param ali, trava o trânsito. Só puxar ela mais para diante um pouquinho, acho que uns 200 ou no máximo 300 metros. Faz bem para a pele e para o coração, uma andada. Sabia? Aí o que é que vai acontecer? Pronto, ele vai eliminar aquilo ali tudinho. Eu provei, mostrei para ela, para os técnicos, para tudo. E vão fazer um estudo. Se Deus quiser, eles vão livrar aquilo ali. Para quando os ônibus e os caminhões, carretas, tudo, fizerem a curva ali, passa direto, numa boa. Não tem problema. resolvida a questão. Eu tenho certeza que isso vai ser resolvido. Como nós resolvemos o problema do sinal lá em frente do Parque Shopping. Resolvemos o problema ali. Já está sendo instalado, vai ser monitorado, porque tem um trâmite para colocar um sinal. Não é só chegar lá, colocar o sinal, ligar e... Não. Tem um trabalho técnico feito pelos técnicos da CEMOB, que fica tudo perfeito, o tempo, tudo organizadinho. E foi uma vitória nossa, porque o que eu enchi o saco desses caras, e era vídeo, eu entrevistava e botava aqui, ia para a rede social, as minhas, a da Marajoara. E olha, falar em Marajoara, anota youtube.com/supermarajoara, ao vivo. Vai lá, te inscreve, aciona o sininho. Esse programa aqui é todo seu. Entra aí, olha, youtube.com/supermarajoara, a gente entra ao vivo junto, tu entra, manda o teu recado, manda a tua reclamação, teu pedido, teus parabéns. É, mas se tiver que criticar, critica, claro. Evidentemente, com todo respeito. Sem respeito, ninguém atura ninguém, seja quem for. Até o Papa, se você for com desrespeito pro lado dele, ele diz: ei, qual é? É. Então tem que respeitar as pessoas. E o respeito é educação. Entenderam? Então tenho certeza que você vai gostar de tudo que a gente vai conversar hoje. E amanhã! Tá tudo quase certo, calma. Tá tudo quase certo. Por quê? Porque ele tem uma agenda. É o doutor Raimundo Moraes, ele é promotor de justiça. Deram o microfone pro homem lá, ele detonou o governo, detonou a prefeitura, detonou o empresário. Foi um saravá de tapa que ele, distribuiu lá. Dentro da consulta pública. Foi muita onda. E o cara... Eu tenho acompanhado o doutor Raimundo em diversas oportunidades. Ele sempre tem uma reclamação. É impressionante como o cara tem os dados, como é que ele, sabe, o trabalho dele é muito bonito. Eu estou trabalhando para trazê-lo amanhã aqui via link. Por quê? Porque ele tem uma audiência na hora do programa. Aliás, na hora do programa, não. Ele tem uma audiência à tarde e ele quer conciliar o horário de 14 às 15 horas para a gente bater um papo. Se eu conseguir que ele entre amanhã, a gente vai fazer uma onda muito grande. Eu preciso da tua participação, meu ouvinte, telespectador, amigo, inimigo, colega, primo, seja lá o que for. Entendeu? Só para você ter uma pequena ideia. Adê, traz o vídeo da senhora cadeirante, por favor. Por favor. Está sendo respeitado. Na teórica, nós temos leis que nos defendem, mas na prática, no dia a dia, isso não acontece, isso não existe. É muito difícil, porque quando se fala em cadeirante... Deixa eu falar para vocês, eu vou exibir esse vídeo daqui a pouquinho, que é o tempo que vocês, né, me ajudam aí a compartilhar. Qual é o comentário que acaba de chegar, meu amigo Adê? Oh, eita, pô, é uma carta. Fábio Holanda. Boa tarde, Marajoara. É Fábio Holanda, do bairro do Marco. Duque de Caxias, aqui. O transporte está precário na Duque. Passava o Médici Presidente Vargas. Hoje acabou. Tínhamos o Bernaldo Couto. Acabou. Agora só resta o Marex ver o peso. Demora muito, de hora em hora. Queríamos ônibus para Presidente Vargas. O Marex ver o peso, vai para o ver o peso, está aí. Jimmy, olha por nós da Duque de Caxias, no bairro do Mar. Adê, copia isso aí para mim, Adê, coloca lá no... Por favor. Por favor. Eu preciso das informações de vocês, porque senão eu não vou... Cara, o que eu ando? Eu não tenho mais nem condições, eu não paro mais nem para tomar café. O Adê que tá para me dar-lhe uma paulada, que eu chego aqui, pô, ainda não tomei café, ainda não chego, eu tô ficando branco. Preto quando fica branco, meu amigo, é porque ele tá ruim mesmo. É mesmo, é? Entrei na consulta pública e não saí. Fábio, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que a gente vai resolver esse problema. Amanhã, eu tenho a mais absoluta certeza que eu vou trazer o Dr. Raimundo Moraes aqui. Se eu não trouxer, ele vai entrar por link e vocês vão entrar também. Eu preciso de... Ó, eu quero puxar a orelha da rapaziada que é conselheiro, que é, faz parte de grupos de transporte. Tem uma rapaziada aqui, lá do Tenoné, seu Adal. Não vi ninguém naquela porra. Me perdoem esse palavrão. É uma falta de respeito com vocês. Mas os caras entram aqui nos grupos que eu tô presente, que eles me colocam. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo e tal? Quando a gente tem uma consulta pública, não aparece ninguém, cara. E o pior de tudo, não. Você está bom. Prefeito Daniel não estava. Prefeito Edmilson não estava. Mandou a doutora Ana Valéria. Eu nem sei se ela estava representando ele. Consultar aqui com o meu consultor de assuntos explosivos. Tu gostou? Perguntar pro Naval é assunto explosivo, que é o seguinte, ele dá logo a real, como diz a Malice. Se for, se não for, segura pra lá. Há uma consulta pública sobre determinado assunto seríssimo, tá? Principalmente de trânsito. O prefeito, ele tem que ser convidado, ou se uma secretária ou um diretor for para a consulta, está representando o município ou não? Autorizado pelo prefeito, está representando. Se tiver uma autorização. Aderbal, viu? Mandei para tu. Tem que... Ei, menina, vem bem aqui, fala aqui, Aderbal. É mesmo. Aí ela entra e fala, tu viu, cara? Vai morrer, Navarro. Fábio Holanda, assiste o programa amanhã e compartilha com teus amigos, com a rapaziada da Duque, com a galera dos bairros, porque eu tenho certeza, sabe, que amanhã a gente tem uma pessoa que vai lutar por todos nós. Rapaz, o homem... E eu acho que eu nem sei, eu tenho a sonora dele aqui, mas a gente tem tanta coisa para apresentar. Vamos deixar para amanhã, que eu tenho certeza que ele vai arrumar um espaçozinho aqui para a gente conversar com ele. E eu fiquei triste, Naval, porque tinha superintendente lá, mas eu acho que o prefeito seria muito mais importante, né? O secretário de transporte do estado. Não tinha. Tinha muita gente do estado lá, mas eu não posso te dizer assim se fulano estava representando o governador. Porque o BRT metropolitano é uma coisa que vai de Anani, do quilômetro 1 da BR-316 até Santa Isabel. É os 18 principais quilômetros, um dos mais perigosos do Brasil. E sabe o que eu descobri? Que as estações do BRT aqui, do Almirante Barroso, não pode ser utilizada pelo BRT metropolitano, olha. E a obra está lá. Dinheiro que não acaba mais. Então vai ter que ter uma conversação, uma negociação, porque imagina, a quantidade de ônibus do BRT metropolitano, mais a quantidade de ônibus do BRT que é o da que vem de Coraci, como é que vai ficar? Vai ficar um congestionamento de veículos do BRT. E o BRT metropolitano, meu amigo, é poderoso. É porque era tanta coisa que eu tinha lá, inclusive todos esses dados estão no site da NGTM. Isso aí é importante para as nossas vidas. Eu gosto de futebol, eu gosto de festa, eu gosto de balada, eu gosto de doce, eu gosto de comer. Mas eu acredito que nós temos que tomar conta das nossas vidas primeiramente, depois a gente cura. primeiro a responsabilidade, depois a curtição. Então nós temos problemas de ônibus seríssimos. É ou não é? Pois é. Aí quando chega na hora da consulta pública sobre transporte, não vai as pessoas que têm que ir. As pessoas que têm interesse, que têm uma necessidade, que têm um problema sério. Transporte, eu anotei algumas coisas aqui interessantíssimas. O transporte, ele é espaço e tempo. Espaço de veículos. Tempo para você chegar no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, nos teus procedimentos. Isso aí faz parte da vida da gente, por isso que a gente tem que se organizar. Aí quando a sociedade civil organizada falha, aí eu tenho que dizer que ela é desorganizada. Pode ficar puto comigo, desculpa. Desculpa porque tem certas horas que não consigo me controlar. Me indigno porque não tem a menor condição, você está conversando sobre você reclama de um assunto e quando chega na hora de resolver o assunto, você não vai. Aí o que é que acontece? Por exemplo, só quem esteve presente lá foi a prefeita de Santa Isabel. Santa Isabel, depois. É Santa Isabel? É a Solon. Luziane Solon estava lá. Benevides, me perdoe. Desculpa. É bom que o meu assessor de assuntos explosivos está bem aqui, ele organiza logo a história. O resto dos prefeitos não foram. E como é que a gente faz para mostrar para a nossa população? Faz uma consulta pública, o governo faz uma consulta pública, tudo bem. O gestor, ele tem que ter uma proximidade com o povo dele. Olha, gente, tá aqui. Filma tudo, grava tudo. Aconteceu isso. Eu solicitei isso aqui, mas não. Aí fica muito complicado, fica muito difícil. Aí você não ajuda o secretário-geral da cidade, que eu vou para lá, hoje eu larguei tudo. Fiz uma entrada no José Maria Trindade antes do programa da porta. Quando eu adentrei, que eu olhei os convidados, eu digo, nossa senhora. O presidente da Câmara Municipal estava presente lá, o meu amigo John Wayne. Fabrício Gama, presente. Rui Begô, de Ananindeua. Mas não estava representando o prefeito, ele estava representando a Câmara Municipal. Ele é presidente da Câmara Municipal. Faz algum efeito, Navarro? Não. Não. Câmara é legislativo. O que é legislativo? Legisla, faz leis, fiscaliza. O prefeito? O prefeito, aliás, não fiscaliza, deveria fiscalizar. Ele acende logo uma bombinha. Ele acende logo uma bombinha, não? Fiscaliza, quer dizer. Oh, égua! Ei, mas pega uma de menor intensidade, senão tu acaba com. É. O executivo. O vereador chega, eu fiz, não fez porra nenhuma. Aquilo ali quem faz é o prefeito. Conversa. Ele só fiscaliza. Ele só fiscaliza. Aí vê se o dinheiro foi bem empregado. Legisla, né? Legisla. Tá. Quando legisla? Ah, meu pai do céu, o que é que a gente faz, meu Deus? Me ajudem, porque eu tenho medo até da minha cabeça rolar. Tudo acaba em samba? Tudo acaba em samba. Olha aí, preço do diesel para distribuidoras cai 18 centavos. O que é que vai acontecer com isso? Hoje de manhã, eu dei uma volta, tá tudo caro. Semana que vem sobe para 25. Meu pai do céu. Dá uma e toma com as duas. Esse naval. Olha, gente, é o seguinte. 24, 27, vamos logo faturar? Não, peraí, a Marina já está na ponta da agulha? Já? Então, joga a Marina, tá? Aliás, põe a Marina, joga a Marina. Isso é coisa que se diga para uma mulher bonita, né? Põe a Marina, depois você vem com os comerciais e logo em seguida nós voltamos já com os nossos vídeos e tudo que a gente tem para conversar, ok? Volto já já, galera. Olá, gente, tudo bem? Hoje eu começo falando sobre o resgate de animais silvestres. Nesta época de chuva que compõe o inverno amazônico, é comum o aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas. Por conta disso, o Batalhão de Polícia Ambiental recomenda que deve ser feito o acionamento pelo número 190, que vai enviar uma equipe de militares especializada para realizar o resgate e a contenção do animal. Então, nada de resolver a situação por conta própria, viu? Acione o mais rápido possível uma equipe especializada para, assim, evitar possíveis acidentes. Saiba mais em aprovinciadopará.com.br. Mudando de assunto, olha que legal, o Corpo de Bombeiro esteve presente nas usinas da Paz da região metropolitana de Belém para realizar atividades do programa Escola da Vida, com foco em crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de trabalhar o conceito de cidadania por meio de atividades socioeducativas, fortalecer a disciplina, a convivência em grupo, os valores, garantindo o acolhimento que eles necessitam. As usinas do Benguí, Icuí Guajará, Marituba, Cabanagem, Jurunas Condo, Guamá e Terra Firme já iniciaram os treinamentos com as turmas. Em média, cada um tem 30 alunos. Saiba mais sobre o programa em aprovinciadopará.com.br. Agora vamos falar sobre saúde. A data 24 de março é o Dia Mundial da Tuberculose. Em alusão a este dia, a CESPA irá organizar em Belém três momentos para mostrar a importância da prevenção à doença, por meio de reunião, seminário e ações de prevenção na manhã deste próximo domingo, dia 26, no Complexo do Ver-o-Peso em Belém. O objetivo é conscientizar a população sobre a doença, pode ser prevenida, tratada e curada com medicamentos distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Saiba mais em aprovinciadopará.com.br. E para encerrar, ainda estamos no mês dedicado às mulheres. E mais uma iniciativa em alusão a este mês, a Prefeitura de Belém realiza nesta sexta-feira uma ação cidadã dentro da programação Márcia das Manas. A ação é gratuita e levará ao espaço público serviços e atividades culturais e de empreendedorismo acessíveis a toda a população e prioritariamente às mulheres. E para não ficar de fora, saiba mais em aprovinciadopará.com.br. E você já sabe, siga nossas redes sociais e fique por dentro das principais notícias. Um beijo e até a próxima! Estamos apresentando Super Marajoara News. Super Marajoara, na cabeça e no coração do povo. Sempre mais vantagens.com.br, aqui tem solução. O seu cartão de todo dia, companhia de todas as horas. Vai viajar, você já tem o cartão. Academia e no salão, na saúde do lazer, sempre mais e na alimentação, sempre mais vantagens.com.br, aqui tem solução, acesse agora e solicite o seu cartão, sempre mais vantagens. Tem mais Copa Verde pra você aqui na super campeoníssima Marajoara. Nesta quinta é a vez do Paysandu decidir a sorte diante do Princesa dos Solimões do Amazonas, jogando na Curuzu às 20 horas. O Papão precisa de uma simples vitória para seguir na competição. E para isso, quer o apoio da imensa nação bicolor, lotando o estádio Leônidas Castro para uma grande festa alvo e celeste. Papão versus Princesa. Nesta quinta, terá total cobertura do Grupo Marajoara na M1130, no aplicativo, redes sociais e emissoras associadas. É isso aí, galera! Copa Verde em cima do lance e com muita emoção, só aqui, onde o futebol tá na cara! Oferecimento Avistão, o menor preço à vista. TCA Esportes, onde você encontra a sua camisa oficial do time do seu coração. Na Travessa Padre Eutíquio 392 Comércio. Sapataria Paraibana, o melhor da moda aos seus pés. Em Brasil, Caça e Pesca. Atendemos no Atacado e Varejo. Rua Doutor Assis, esquina com Joaquim Távora, Cidade Velha. WhatsApp 99023-3748. Odonto Primos, seu sorriso mais completo. Agende sua avaliação no WhatsApp 98036-4453. RT Veículos, seu sonho do carro próprio está cada vez mais perto de você. Avenida Senador Lemos 1708. WhatsApp 984325604. 30 metros para um de 80 metros e o outro de 100 metros. Agora nós temos uma ponte mais moderna, mais segura, mais bonita. Governo do Pará. Nas manhãs de domingo, tem Carimbó da Sorte, às 9 horas. Rádio Marajoara, atualizado em tempo real. AM 1130. Agilidade e certeza na informação. Jornalismo sempre à frente, na cobertura dos fatos em nossa cidade. Política, economia, trânsito, saúde e esporte. Rádio Marajoara, a rádio líder no estado do Pará. Agora você já poderá assistir na TV Marajoara, canal 50.1, o maior programa de inclusão educacional do Norte em TV aberta, Educa Nanindeua. Ele vai ao ar de segunda a sexta em dois períodos, das 7h45 às 9 horas e das 14 às 15 horas. É a TV Marajoara, junto com a educação. Em Brasil, Caça e Pesca, o tem tudo para embarcação e construção. Tintas náuticas, massa de calafetagem, coletes, sinalizadores, materiais elétricos, hidráulicos, motosserras, cortadores de grama, lavadoras de alta pressão, furadeiras, ferramentas e ferragens em geral. Em Brasil, Caça e Pesca, em Belém, na Doutor Assis, esquina com a Joaquim Távora, Cidade Velha. Atende você da capital e interior pelo WhatsApp 99902-3748. 99902-3748. Emissoras brasileiras da rede Marajoara de Comunicação. Super Rádio Marajoara, ZYI 531, AM 1130 kHz. Onda média, ZYG 361, 4.955 kHz. Onda tropical. Super Rádio Guarani, ZYI 556, AM 830 kHz. Ouri. Super Rádio Chimango da Amazônia, ZYI 541, AM 750 kHz. Online. GrupoMarajoara.com.br. Rede Marajoara de Comunicação. Uma empresa do Grupo Carlos Santos. O amigo do povo. Pará. Brasil. Super Marajoara News. Apresentação: Jimmy Knight. Ei, sou eu mesmo. É Ailton Ferreira. Tá, mas a galera me chama de Jimmy Knight, mas eu tenho uma sorte muito grande. Sabe quem tá de volta aqui com a gente? Luzinha! Lu, boa tarde. Eu devo essa visita maravilhosa. Boa tarde, Jimmy. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e internautas aí ligados no Super Marajoara News. Vim falar do ganhador ou ganhadora que vai hoje para Curuzu assistir a partida entre Paysandu e Princesa do Solimões, em partida válida pelo jogo de volta da Copa Verde. Quem passar hoje vai enfrentar o Clube do Remo. E a ganhadora foi a Flávia Mayra Oliveira, lá da Pedreirinha de Marituba. Olha só que legal. Final do telefone 5208. A Flávia ganhou um par de ingressos para ela ir. Ela e mais um amigo, amiga, assistir essa partida de hoje. Flávia Mayra, vou entrar em contato com você através do nosso WhatsApp para você vir retirar os seus ingressos. Hoje ainda, né? Lógico, né? Antes de começar o jogo. E, Jimmy, essa partida terá transmissão ao vivo e cobertura total dos titulares do esportes. Uhum. Ao vivo na Super Marajoara AM 1130, no youtube.com/supermarajoara e também no Facebook. Você pode fazer sua inscrição lá no nosso YouTube, ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar tudo certinho para não perder nenhuma programação nossa. Beleza, bora aproveitar logo que a gente está aqui batendo esse papo. A Super Marajoara já está preparada para domingo, né? Domingo a gente vai fazer a cobertura total, vou estar nas ruas, ainda agora foi me feito o convite. Você vai trabalhar também, claro, né? Sim, estarei na produção aí. Se Deus quiser. Lá do Mangueirão ou aqui? É. Dá de lá, se Deus quiser, de lá. Ah, vai ficar bonito esse jogo. Vai ser um jogaço. A hora que você quiser vir aqui bater um papo, conversar sobre esporte, alguma coisa, traga uma notícia diariamente pra gente. Tá bom. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço, bom trabalho pra vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde. Super Marajoara News. Ade! Temos dois comentários ali, Ade. Mostra aí pra gente, deixa eu ver o que, é que a rapaziada tá. Aqui, opa! Boa tarde, meu caro Jimmy, parabéns por sempre trazer assuntos importantes como a dessa consulta pública sobre transporte público de Belém. Fábio Miranda, parabéns, muito obrigado, meu irmão. Tio, que? Boa tarde, aqui na ciclovia da Duque, por volta das 17 horas em diante, tem espaço para todo mundo, menos para os ciclistas. Sempre ligado, Jimmy. Tio Sam, muito obrigado. Compartilha com a rapaziada. Amanhã, eu tô fechando, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas depende apenas de um espaçozinho nesse horário de 2 às 3. Eu vou conversar. Cadê a imagem do doutor? Esse mesmo. Eu vou trazer, tá? O doutor Raimundo Moraes, ele é promotor de justiça. E hoje, lá na consulta pública, ele fez uma reclamação. Ele botou pra quebrar. Ele falou, ele... Sabe, é aquilo que eu digo. Eu lhes peço, se você me autorizar a ser realmente o secretário-geral da cidade, que pode ir até onde a gente pode resolver os problemas, conversar com as pessoas que podem resolver os problemas, eu vou ficar muito feliz. Porque quando eu tenho a oportunidade de conversar com um homem como esse, o nosso promotor de justiça, doutor Raimundo Moraes, vocês não imaginam a oportunidade que a nossa sociedade civil desorganizada pode aproveitar o gancho e se organizar. Por exemplo, os nossos amigos que estão enviando as informações, essas informações automaticamente o AD copia, já passa para o meu WhatsApp, eu tenho uma oportunidade e vou logo conversando com os caras. Hoje lá na audiência, na consulta, quem estava lá? Doutora Ana Valéria, CEMOB. Minha amiga doutora Ana Valéria, tudo tranquilo, como é que tá a senhora? Poxa, tô com uma saudade, mas olha, eu quero lhe fazer uma pergunta, aí imediatamente, claro, que sobre o nosso transporte. Meu amigo Ade, com você, vamos lá. Eduardo, como está a atual situação da nossa licitação, que infelizmente... A segunda foi deserta. Atualmente nós estamos desenvolvendo estudo para ampliação do prazo da concessão, porque isso foi considerado um dos fatores, vamos dizer, de maior risco na questão da licitação ter dado deserta. E aí, no caso, a gente deve ter ainda, no decorrer de abril, um encaminhamento via Condel ao prefeito para que isso seja avaliado por ele e encaminhado como proposta à Câmara Municipal. Porque o prazo de 6 anos da concessão é um prazo que está estabelecido em lei orgânica. Então, isso deve ter que ser objeto de uma alteração por parte da Câmara Municipal. Agora, é um único problema que está existindo no momento para que a gente possa ter empresas interessadas na licitação? Olha, esse daí foi um dos principais pontos. Sim. Também foram elencadas outras possibilidades, mas todas são muito decorrentes do prazo de concessão. No momento que você altera o prazo de concessão, você passa a ter um outro cenário, entendeu? Entendi. Eu estou cheio de personalidades aqui. É, superintendente, muito obrigado. A 1130 lhe agradece. A gente está acompanhando isso. Que ela sabe que é um interesse público, né? As pessoas precisam ter informações e é o nosso produto. A gente está à disposição para o que você precisar. Muito obrigado, repórter. Muito obrigado, superintendente. Aquela moça que passou do lado foi a cadeirante que parou a consulta pública, gente. Parou! Por quê? Ela chegou no meio da audiência pública. Vocês sabem por quê? Porque ela é cadeirante. Se, para os normais, entre aspas, tem problema? Modo de falar, né? Imagina para uma pessoa que tem um problema físico, psicológico e por aí por diante. Meu amigo AD, por favor, a senhora cadeirante. Ah, tá legal. Tá certo. Não, entendi. É porque foi falha minha, na verdade é falha minha, tá ok? Mas a gente está renderizando aqui, vamos já apresentar a mulher que parou a consulta pública. Cadeirante. Vocês imaginam? Por favor, Adê. Está sendo respeitado. Na teórica, nós temos leis que nos defendem, mas na prática, no dia a dia, isso não acontece, isso não existe. É muito difícil, porque quando se fala em cadeirante, as pessoas enxergam já um capacitismo, justamente por isso, porque dependemos de terceiros. Às vezes não é por sermos incapazes, mas sim porque não temos condições de nos movimentar, de se autotransportar para algum local, porque nem rampa existe nos lugares. Então nós acabamos dependendo de terceiros que precisam chamar um ônibus, a gente se esconder para que o motorista não precise nos ver, para que quando ele nos veja, não tem como fazer, tem que parar e tentar nos colocar para dentro dos ônibus. Então, me desculpe parar, mas eu vim aqui nesse ponto mesmo, com uma forma de desabafo, com uma forma de ter essa visibilidade, porque até há muitas pessoas que nos dizem representar, não nos representam, não falam como... E se falaram, me perdoe, não estava aqui até então, mas não, geralmente em todos os eventos que vou, eu não consigo enxergar pessoas que nos dizem representar, nos representar e falar assim, olha, os PDFs precisam do seu espaço, precisam de mobilidade, precisam de acessibilidade, isso é uma coisa urgente. Quando isso pode até nos trazer a muitos a depressão, a ansiedade e o pânico, porque se nós estamos na rua, nós não sabemos se voltamos, por causa de transporte público, por causa de acessibilidade. Então, aqui fica o clamor, eu em nome de todos os deficientes físicos do estado do Pará, eu estou aqui pedindo para que nos respeitem, para que nos tragam mais acessibilidade e que criem leis de fato efetivo, punam empresas que não nos respeitem e que com isso seja pelo menos multado. E Maritura, eu deixo a dica para que se tiver algum vereador aqui de lá ou alguém que esteja representando, que crie lei, projeto de lei de fiscalização de empresa na entrada e na saída de Marituba, porque isso já ajuda todos os cadeirantes que vêm de Belém até Mosqueira, até Pronto, todos os outros locais. Tipo assim, se em Marituba ônibus não tiver os elevadores, isso é de um lugar, R$2.000 por cada passagem. Eu tenho certeza que isso vai resolver o problema de repente, porque dinheiro ninguém quer perder. E nós também não queremos. Sinceramente, né, cara? Sinceramente. Eu estou mandando para o AD aqui a imagem do espaço, lá para vocês terem uma ideia, porque houve uma diferença de quando ela estava sem o microfone, quando ela estava com o microfone. Tá? E eu vou aproveitar e mostrar para vocês como... Vocês estão vendo quantas cadeiras estão vazias aí? Deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Digamos que um terço dessas pessoas que estavam aí eram, sabe de onde? De Santa Isabel. De Benevides, me perdoe, de Benevides. Todo mundo interessado. Isso aí era para estar lotado. Lotado. Gente pelas laterais, lá atrás. Como a rapaziada que foi lá pro Lago Verde reclamar quanto... O que o governo ia fazer, como é que era a situação deles. Ninguém, volta lá a foto, por favor. Ninguém lá. Olha aí. Impressionante. Pelo amor dos meus. Meu povo, não vamos perder tempo com nada, não. Tem certas coisas na vida que tem um momento para você aproveitar. Mas tem certas coisas na vida que você tem que estar antenado 24 horas, ligado, plugado, que é justamente para você ficar... Ei, espera aí, só um instantinho. Me dê um minutinho, por favor. E manda a brasa, como essa senhora. Ela saiu da casa dela praticamente 7, 8 horas da manhã. Aliás, ela saiu 6 horas da manhã para chegar 9. Já chegou 10 e pouco. 10 e pouco. Por quê? Os ônibus não atendem as pessoas que têm problema de mobilidade. Aí quando chega na hora de reclamar, olha aí. Olha aí. Ninguém. Vou mandar essa foto para tudo quanto é grupo que vem fazer pedido, que vem reclamar. Vai. Não foi ninguém lá, não vi. Ah, seu Adal. Lá do satélite. A rapaziada do... de todos os bairros. A gente não pode nem estar tá aqui citando nome ou qualquer coisa parecida, porque de repente, né, o cara diz aí, quem mandou tu falar meu nome lá? É porque hoje em dia tudo é assim, não mandei, não autorizei, não deixei. E o tempo está passando e a gente está entrando pelo cano, quando a gente perde a oportunidade, a gente perde o time, a gente perde o tempo. Às vezes o cara está passeando, olhando a mulher dos outros, né? Perdendo tempo com não sei o quê, né? Escutando besteira, mas só no inferno mesmo. Discutindo miolo de pote. Quando dá uma bronquinha no transporte ou qualquer coisa parecida, já que a gente está comentando esse assunto. Pô, mas esse prefeito, ele é isso, não sei o quê, droga, e tal. Na hora que é para ele ajudar, para ele resolver o problema da comunidade dele, porque tem certas pessoas que só olham para o seu umbigo. Você tem que olhar para a tua coletividade. É verdade. Exatamente. Eu aprendi isso com o Simão Jatenho, ele dizia o coletivo. A união, as pessoas. Ele só reclama quando piso no pé dele. Ele, ah, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Quando é na hora que você tem que estar falando para todo mundo, por todo mundo, olha, minha coletividade não tem ônibus, não tem iluminação, a praça tá só mato, as calçadas não existem, a feira é imunda. Peraí. Cadê a fiscalização? Todo mundo tem que ganhar o seu dinheiro, mas todo mundo tem que se organizar. O feirante, o garrafeiro, o jogador de futebol, o ferreiro, o próprio político, ele tem que abrir os olhos que tem uma população que votou nele. E ano que vem, eles vão estar nas ruas de novo para os vereadores. Pegar o teu voto, né? Bater um papo contigo. Aí você não, tudo bem, mas olha, só veio aqui, prometeu e não cumpriu. Galera, quer a sua cabeça lá, quer que eu digo lá. Vamos parar com essa palhaçada. Tá todo mundo trabalhando pro ano que vem. É só ver. É, Deus, só escuto. Ah, não sei o que e tal. Mas eu quero trazer esse homem aqui amanhã. Esse Paulo de Castro. Não, esse aí é o doutor. Esse é o que vem amanhã. Mas esse homem, eu quero trazer esse homem aqui. Esse eu faço questão de trazer ele aqui. Eu vou explicar para vocês, eu acredito que o Adê vai concordar comigo, a não ser que... Não, eu acredito até que possa. Ele pode mandar material para mim, né? E aqui nós colocamos as imagens que ele pediu, mas não vai ter um sincronismo bacana, né? Nesse caso, o cara tem que vir aqui sentar, conversar baixinho com a gente. Esse cara sabe tudo. Esse cara deu uma... Ele deu uma palestra. Ele não fez uma exposição de motivos, não. Ele fez uma palestra. Com uma tranquilidade fenomenal. Inclusive, eu já até mandei um e-mail pedindo a presença dele aqui. Já mandei um e-mail. Mandei um e-mail. Cadê? Peraí, deixa eu ver aqui. cadê o e-mail? Não, sistema de transporte, Eduardo Ribeiro, entrevistei o doutor Eduardo também, claro. Sistema Integrado de Transporte Público da Região Metropolitana de Belém, que é o SIT, Sistema Integrado de Transporte Metropolitano. A possível contratação das empresas que farão a operação das linhas do BRT Metropolitano. E Navarro, eu acho engraçado eles colocarem assim, a possível, a possível. Eu aprendi tudo isso, a gente prestar atenção nos detalhes, nas letras, na vírgula, é importante. Além da audiência, uma consulta pública aberta em 9 de fevereiro passado, segue até o dia 31. Encerrada a audiência, o prazo de consulta pública no site, serão analisadas contribuições coletadas. Eu vou perguntar uma coisa para vocês com toda a minha sinceridade. Você sabia dessa audiência? Não sabia. Você não sabia dessa audiência. Poucos. E os que sabem, não foram. Os que deveriam estar lá, não estão. Não foram. Mas o Diminati foi lá. Diminati estava lá. A Marajoara estava lá. Viu, Navar? Escuta essa aqui. Cadê onde foi que eu vi, porra? Encerrada a audiência. As atribuições coletadas. Tal, cadê, rapaz? Depois, a posterior contratação das empresas que farão a operação das linhas. Além de acompanhar, além da audiência, uma consulta. Segue até o dia 31 para a contribuição da população sobre o serviço. Encerrada as contribuições. Ela sumiu? Não pode. Todas as sugestões para as empresas interessadas na prestação de serviços. Peraí. Audiência pública houve. O evento será aberto à população. A posterior contratação das empresas que farão a operação das linhas do BRT, além da participação presencial do público, acompanha a audiência pelo canal. Além da audiência, consulta pública segue até o dia 31 para a contratação do novo serviço. Encerrada a contribuição, sugestão, audiência para aprovar, para a provável contratação. Um serviço que está sendo executado, aí o cara diz, a provável contratação. Mas só no inferno mesmo. Não dá para entender, né? Será que o cara... Não sabe. Mas só no inferno mesmo. Que droga! Não pode ser, tem que ser, não existe. Eu acho que vai inaugurar, eu acho que vão contratar, a provável. Eu tinha um patrão que ele dizia pra mim, talvez, entretanto... Será? Talvez, entretanto, não se usa. É verdade, né? Agora eu vou acrescentar, mas aqui a provável... Claro que não existe isso. Peraí. Você está gastando milhões e milhões de reais. Aí você vai fazer algo que faz, é parte integrante. Não pode ter esse papo de aprovável. Acima de mim. Bem, amanhã eu tenho certeza que nós teremos a presença do Dr. Raimundo Moraes, promotor de justiça, tá? Pra gente conversar sobre o transporte metropolitano. Tô batalhando para trazer o doutor Paulo de Castro. Tá bom? Tô só dependendo de uma resposta. Eu quero deixar aqui a Paulinha. A Paulinha precisa fazer uns procedimentos, gente. E foi criada uma vaquinha. Olha o Pix da... Esse aí... Isso, olha. Esse é o Pix, todos pela Paulinha. Ela foi diagnosticada com uma... 40 dias de nascimento. Está na UTI neonatal e para paralisia cerebral. Olha aí o Pix. O que você pode fazer para ajudar? Eu vou deixar a nossa oração para todos que possam ajudar, para todos os que possam contribuir, para todas as pessoas que precisam. A nossa cadeirante, os cadeirantes, pode-se dizer assim, que não é só ela, para as crianças que estão doentes. Quisera eu ter um fundo, quisera eu ter dinheiro. Eu não teria, porque eu ia dar o meu jeito. Muito obrigado, amanhã a gente se encontra, 982-25-4791, o meu WhatsApp da Marajoara, você já tem aí, 991-60-1130, tá bom? Até amanhã. Grande beijo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Super Marajoara News. Super Rádio Marajoara AM 1130. Na cabeça e no coração do povo. RT Veículos Multimarcas. Vende, troca, compra e financia veículos novos, seminovos e usados. Seu sonho do carro próprio está cada vez mais perto de você. Visite-nos e venha realizar um ótimo negócio. Avenida Senador Lemos, 1708, em frente aos Correios Telégrafo. Telefone 3347-6460 e o WhatsApp 98432-5000. 604. Siga no Instagram, @rtveículos01. Odonto Primos, clínica odontológica multidisciplinar. Serviços como clínico geral, implantes, tratamento de canal, odontopediatria, próteses dentárias, clareamentos e muito mais. Só Odonto Primos tem o diferencial que você merece. Aparelho em 48 horas, documentação facilitada e manutenção que cabe no seu orçamento. Agende sua avaliação no WhatsApp 980364453. Avenida Boulevard Castilho França, número 70, Campina. Siga no Instagram, @odontoprimos, ver o peso. Odonto Primos, seu sorriso mais completo. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade, com vantagens para você e para o seu time. Se você é torcedor do Remo ou Paysandu, agora pode estampar o brasão do seu clube nos cartões Bampará, com as funções débito e crédito. Valorize o seu time do coração. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking e tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu novo cartão Bampará. Bampará. É chuva, é sol e a Sapataria Paraibana continua liquidando durante todo o mês de março. Vamos vender todo o nosso estoque com até 50% de desconto. Calçados masculinos, femininos e infantis com preços nunca vistos. E descontos especiais nos cartões. É agora ou nunca. Corra e aproveite. Ouça agora a Super Rádio Marajoara. Acesse grupomarajoara.com.br. 24 horas com você. Acelera Avistão. O menor preço à vista é no Avistão. Colchão Mola Casal Titânio 10 vezes de R$79,90. Roupeiro 6 portas Bris 10 de R$99,90. O menor preço à vista é no Avistão. Mesa tubular tampo com vidro 4 cadeiras 10 de R$99,90. Sofá cama reclinável 10 de R$149,90. Avistão na esquina da economia. Rua Manuel Barata com Padre Eutíquio. Compre pelo Zap Avistão 98224-2882. Acesse avistão.com.br. Avistão, o menor preço à vista. No último domingo de março tem carro, moto e dinheiro. Encha os bolsos com 5 mil no primeiro, 5 mil no segundo e 5 mil no terceiro prêmio. Agora te prepara pro quarto prêmio. Tem uma Tracker, mais uma Yamaha Fazer de uma só vez. E não acaba por aí. Tem mais 10 giros de R$1.000. Ao adquirir este título, você pode contribuir com a APAE Brasil. Sua mudança de vida tá mais que garantida com uma Tracker mais uma Yamaha Fazer só no quarto prêmio. Carimbó da sorte, sua felicidade é aqui. Na Rádio Super Marajoara, notícia com imparcialidade e credibilidade. Desde 1954, na cabeça e no coração do povo. Em transmissão simultânea em nossas redes sociais e na TV Marajoara, canal 50.1. Informação em tempo real. Participe pelo nosso WhatsApp 991601130. Você já leu a província do Pará hoje? Hora certa. Boa tarde, agora 15 horas. Leia a provinciadopará.com.br. Agora você já poderá assistir na TV Marajoara, canal 50.1, o maior programa de inclusão educacional do Norte em TV aberta, Educa Nanindeua. Ele vai ao ar de segunda a sexta em dois períodos, das 7h45 às 9 horas e das 14 às 15 horas. É a TV Marajoara, junto com a educação. Acelera Avistão! O menor preço à vista é no Avistão. Colchão Mola Casal Titânio, 10 vezes de R$79,90. Roupeiro 6 portas Bris, 10 de R$99,90. O menor preço à vista é no Avistão. Mesa tubular tampo com vidro, 4 cadeiras, 10 de R$99,90. Sofá cama reclinável, 10 de R$149,90. Avistão, na esquina da economia. Rua Manuel Barata com Padre Eutíquio. Compre pelo Zap Avistão 98224-2882. Acesse avistão.com.br. Avistão, o menor preço à vista. Super Rádio Marajoara, ZYI 531, AM 1130 kHz, onda média, ZYG 361, 4.955 kHz, onda tropical, online, grupomarajoara.com.br, emissora da rede Marajoara de Comunicação, uma empresa do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo, Belém, Pará, Brasil. Vem aí mais um campeão de audiência na Super Marajoara. Mais uma marca do Grupo Marajoara. Hashtag Eu Sigo a Líder. Na cabeça e no coração do povo. A próxima atração. No ar, Expresso Marajoara. A partir de agora, tudo o que virou notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Relatados e comentados com a imparcialidade e credibilidade de sempre. Expresso Marajoara. A apresentação, Fernando Navarro. Melhor que ele, só ao vivo. Às 15h03, boa tarde, Brasil. Este é o Expresso Marajoara, até às 17, a notícia de fatos. A direção artística é de Leandro Monteiro. Cara a cara comigo, Aldrin Ribeiro. Os comentários feitos por mim são de minha inteira responsabilidade e não refletem necessariamente a opinião da direção da rede Marajoara de Comunicação. O Expresso Marajoara tem oferecimento de Avistão e a província do Pará, o mundo perto de você, basta acessar a provinciadopará.com.br. Nós estamos em Belém do Pará. A temperatura na capital, 31 graus. A umidade relativa do ar, 45%, e a velocidade do vento, 7 km por hora. Formou uma chuva na capital, mas logo desapareceu. Às 15h04, com a rapidez de um raio, Arthur Lira aprova projeto para beneficiar condenados pela Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Que vergonha! A Câmara aprovou, com a rapidez de um raio, um projeto que favorece políticos condenados e investigados na Lava Jato e em outras operações no país. Essa proposta absolve os réus quando há empate em decisões do judiciário envolvendo processos penais uma realidade frequente nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. A medida foi articulada pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e também pelos líderes do Centrão, como uma forma de o grupo se antecipar à próxima composição do Supremo Tribunal Federal, após a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. E essa bandalheira na Câmara Federal foi apelidada de Lei Cristiano Zanin, o advogado do Lula. Isto em referência ao advogado que o presidente da República, o Lula, quer indicar para a vaga de Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Para virar lei, o projeto dependerá agora do Senado e também do petista. Nessas horas era para a população ir para as ruas não defender políticos, mas defender a moralidade na política brasileira e exigir que essa pouca vergonha não fosse aprovada no Senado e fosse jogado na lata do lixo. Mas infelizmente aqui no Brasil, totalmente diferente da França, como nós estamos acompanhando, aqui no Brasil a população brasileira sai de casa para ovacionar, proteger, defender políticos e corruptos de estimação. Não saem de casa para defender a nação. Era hora de sair e pressionar o Senado para não aprovar esta imoralidade que foi aprovada como um raio ontem na Câmara Federal, com interesse maior do presidente da casa e também daquele grupo do Centrão, que são figurinhas repetidas no poder judiciário brasileiro. A expectativa é de que o placar no Supremo, em processos da Lava Jato, fique empatado com a saída do Lewandowski e com a impossibilidade do Cristiano Zanin se integrar à corte, participar dos julgamentos, pois ele trabalhou na operação como advogado e não poderia ser juiz das ações. Na prática, políticos poderão ficar livres da prisão ou de uma condenação quando houver empate em julgamentos do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais da segunda instância. A tese é defendida pelo ministro do Supremo, tinha que ser ele, o Gilmar Mendes, que recentemente determinou o trancamento de 3 ações de improbidade administrativa que atingiam o deputado e presidente da Câmara, Arthur Lira, no bojo da extinta Lava Jato. A Lava Jato, que eles sujaram, emporcalharam e paralisaram a jato. O decano do Supremo ainda derrubou todos os bloqueios de bens decretados contra o deputado Arthur Lira no âmbito dos processos. A mudança poderá alterar o resultado de condenações já proferidas no passado e provocar uma onda de revisões de políticos corruptos condenados nos tribunais. Comissões da Câmara aprovam convites para ministros da Justiça, Relações Exteriores e Educação falarem sobre atribuições das pastas. Reportagem Luiz Cláudio Canuto. Comissões da Câmara aprovaram convites para que ministros de Estado venham à Câmara prestar esclarecimentos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi convidado a comparecer à Comissão de Constituição e Justiça para explicar as atribuições da pasta e sua gestão à frente do Ministério. O requerimento aprovado é dos deputados Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo e Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. Requerimentos de convocação, como os do deputado do PL, Carlos Jordi, de São Paulo, e da deputada Caroline de Tone, de Santa Catarina, foram transformados em convite. A data marcada é 28 de março, mas existe a possibilidade de reunião conjunta com outras comissões que também têm interesse em ouvir o ministro, como a Comissão de Segurança Pública e a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Um dos autores do requerimento, deputado Rubens Pereira Júnior, afirma que existe disposição do governo pela vinda do ministro à Câmara. Temos como objetivo, na verdade, sinalizar a disposição do governo de que nós não estaremos blindando nenhum tipo de ministro,